Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Praça Pública. Hoje temos que acabar cedo, porque amanhã a Liliana vai trabalhar feita parva. Olá, Liliana, boa noite. Como é que te sentes? Pois, aliás, a Liliana não se sente, porque neste momento, por algum motivo, não estamos a conseguir. Agora sim, acho eu. Sim, agora sim. Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Daniela. Estou-me a sentir com remorso. Remorso e arrependimento de não cometi nenhum crime, mas realmente aceitei ir trabalhar amanhã para o meu trabalho. E era suposto estar de folga. E agora estou a pensar o que é que eu estava a pensar. Estavas a Olá, pensar? O que é que estavas a Daniela! pensar? Que bom. Sim. Olá, caros ouvintes! Olá, Liliana, não te preocupes, o trabalho dignifica, segundo a minha mãe, que por sinal é a tua mãe por afiliação, portanto, deves acatar aquilo que ela diz. Olá, Carlos, apesar do Carlos ter ignorado a minha existência. E olá aos cães e gatos do mundo, porque pronto, porque sim. É necessário dizer olá aos cães e aos gatos. Estamos à Mas espera. espera aí, eu ignorei a tua existência, como assim? Ah, Não pois disseste olá a eu ela. disse. Epá, não te vi, desculpa lá, foi mesmo sem querer. Ele estava a olhar para ti, mas não te viu. Isso acontece-me de vez em quando. Olha, é que eu percebo. Eu percebo. Porque eu hoje vim discreta. Eu hoje vim só de rosa-choque, então ele não me viu. É normal. Olha, por acaso, olha, eu não estou a brincar e olha que só não mando foto porque estou de pijama. Eu estou de Ai, manda, rosa-choque. por favor, adoro pijamas. Eu estou de rosa-choque. Então. Eu não estou a brincar, o meu pijama é rosa-choque. Pronto. Estás a ver? Era que. A sintonia da coisa. É que, sendo Combinado, não sincera, tinha acertado tanto. mas é que é sempre assim. Não percebo esta situação. Ora bem, antes de mais, pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque eu não sei exatamente o porquê, mas a verdade é que tanto a Liliana como a Daniela só estão a ser ouvidas de um lado, portanto, vocês ouvintes, não sabem o que é que está a passar, mas só conseguimos ouvir tanto a Daniela como a Liliana do lado direito, portanto, é uma Olha, coisa que estamos a opa, tentar resolver. eu ia dizer Diz. assim, espero que seja do direito. Estás a É. ver? Estás a ver? Ela tem preferência para o Eu direito. tenho preferência. É assim, Sobre isto isso. fica, eu confesso que isto fica interessante. E se eu por acaso se desse para ouvir uma do lado esquerdo e outra do lado direito, ficaria ainda mais interessante. Mas não é o caso. Pelo menos dava para distinguir as nossas vozes, né? Não, não é isso. Dava a sensação de que estávamos todos tipo, no mesmo estúdio, tipo estéreo. Sim, Mas mas assim, não. imagina que a pessoa tem o azar, às vezes acontece a gente ter o azar, de um dos altifalantes estar estragado. Tipo, dos fones, estás a ver? Um do lado está estragado. Há alguém que vai ficar prejudicada com isso. Depois fica a ouvir as conversas em paralelo. Mas Culpa mais mútua. azar tem a pessoa que tiver o fone direito estragado e só estiver a ouvir a ti. Realmente. Mas eu estou aqui a tentar É bem perceber. melhor. Eu estou aqui a tentar perceber o que é que se passa. Tentar ultrapassar a questão técnica. Olha, sabes qual é o resultado Ah! positivo disso? Agora sim, já está. Diz. Oh, porque eu ia dizer o resultado positivo disso é quando a gente te interrompe, o que realmente é bastante frequente. O ouvinte ainda te ouve. O ouvinte ainda te ouve e ouve-nos a nós no outro headphone. O que, pronto, pode ser um pouco confuso, mas ao menos ouve-nos a todos. Portanto, ouvintes, vamos fazer o seguinte: vamos voltar a ouvir-nos só do lado direito. Elas, só do lado direito. E portanto, vocês vão ouvir-me só do lado esquerdo. E depois, vocês vão escolher quem é que querem ouvir. Nós vamos falando. E se quiserem continuar a ouvir a mim, é só colocar os escutadores do lado esquerdo. Caso queiram ouvir só a elas, epá, façam um alto F4, que isso é uma grande falta de respeito com o diretor aqui da estação. Pois, exato. Era isso que eu estava a pensar. Pronto. Isso é capaz de ser uma grande confusão, né? Porque à partida Não, que é porque uma repara, há conversa. pessoas. Olha, mas eu Olha, este é o bom ia-me fartar momento. de rir. Vocês continuam a Ia-me fartar. falar, nós também. E eu também, aliás. Nós também. Portanto, Quem é que porque eu cai sou gordo, contigo? valho por dois. Não, porque eu sou gordo e valho por dois, é por isso. Ai, meu Deus. Mas é uma Mas eu boa ia dizer, estratégia, é realmente. interessante. É interessante porque eu, quando estou a ouvir rádio, ou quando estou a ouvir música, se não estiver em casa, se estiver na rua, o que se por acaso os nossos ouvintes fizerem isso, é realmente uma grande honra que eles levam-nos connosco para todo lado, o que podem, porque é uma rádio na internet, portanto podem-nos levar para todo lado. Mas, se estiverem na rua, eu pelo menos sou assim, normalmente tenho um fone fora, menos que esteja no autocarro, porque na rua porquê? Por causa do som dos carros e não sei o quê, pronto, para não morrer, pronto, portanto. Eu acho. Entretanto, porque dá jeito. Acho piada. Porquê? Eu acho que ela está viva. Pessoal. Sim, mas eu acho piada porque se houvesse pessoal. Se Ai, meu houvesse Deus. pessoal que estivesse a ouvir-nos na rua e que, fosse, e que seja como eu, tipo, se tivesse a ouvir só o Carlos a dizer: Sim, então, olá Liliana, como é que te sentes? O Chile. Pessoal, afinal. Então. Ah, Daniela, esqueci-me da tua existência. O que é que queres dizer com isso? E o pessoal, a Daniela, mas ela já entrou. O que é isto? Pronto. Exato, era o que eu estava a dizer há bocado. É capaz de ser um bocado confuso. Porque vai Não, ser porque. um monólogo de loucos. No caso, é louco na mesma, mas não é Bom, o pelo menos monólogo. não sou louco sozinho, né? Exato. Neste Olha, caso mas é seria este, mesmo estás multilouco. no lado esquerdo sozinho. Não, neste momento Abandonaste-me não, no lado. neste momento Ah, vocês estamos já todos. estão do Neste lado esquerdo caso. também. Já estamos todos em estéreo. Hoje Mas se quiserem isso resolve-se já, muda-se. no. Resolve Não. isso. Não, porque lá está, é o que eu digo. Imagina que os ouvintes, além do que a Lira acabou de dizer, de terem o facto de gostarem também de estar vivos e de irem na rua só com um fone. Se bem que existem aquelas pessoas que estão um bocadinho a lixar-se para a própria vida e vão ouvir música nos fones Sim. na rua, nos dois, como eu ouço em casa nas colunas. Portanto. Aliás. Mas não tenho nada contra, atenção, hein? Só acho que, pronto. Enfim. Ou então pode acontecer isso, ou então as pessoas podem ter um lado estragado, e aí mesmo que quisessem ouvir as duas, não dava, é chato. Isto acontece bastante vezes, A mim um também. lado dos fones estragarem, percebo. É. Geralmente é naquela altura que a gente pensa, bom, tenho de comprar outro. Está na altura. Está na altura de comprar outro. Na altura. Ontem fui sair à Mas. noite. Ah! Sua mal para entrar. Ai, que estás a bater palmas, porquê? Não podes. Tu não tens para essas coisas ainda. Não posso Que é porquê? lá isso? Que é lá isso? Ainda se por Não, cima nem sequer perguntou se podia ir. mas não fui sair à noite propriamente. Olha, fui eu que Properly. bati palmas. Eu sei! Ela está a Ah, dizer que tu então. tens dado Tu isso não também. tens nada a estar a bater palmas, porque isto é um ato reprovável. Que Para lá mim, isso? que ainda é Vais pequenina, sair. mas para ela já não. Ela já tem mais de 18 anos. Tu Ela ainda és uma vai. bebezinha. Deixa-me falar. Ela Eu já pode sou sair, já irmã tem mais idade. velha, percebes? Eu Idade sou e irmã mais maturidade. velha. Chocolate! Pois, Lado eu concordo. esquerdo, minha gente. Eu sou irmã mais velha. Ela nem sequer me perguntou se podia ir. E pior! Foi sem mim. Não, mas eu quero explicar. Eu não fui sair a sério. Fui a brincar. A brincar. Porquê? Porque eu só. Quer dizer, saímos do trabalho. Janela. Não, saímos do trabalho e há um colega do meu trabalho que vai-se embora. E eu disse: Olha, depois do dia de hoje, porque foi um dia bastante complicado, eu disse: É pá, depois do dia de hoje, o que calhava mesmo bem é comer comida de pobre. Porque assim, é uma das coisas que eu mais gosto de Inglaterra. É pá, vocês vão me chamar de parva. É o English Parva. breakfast, Ai, não, gosto agora. muito, exato. English breakfast e as comidas de pobre. Comidas de pub é o quê? É tipo hambúrguer, não é só hambúrguer do género, é hambúrgueres, é o que eles fazem, bife com tipo cebola, com cogumelos e depois misturam salsicha e não sei o quê. É muito bom. E eu adoro comidas de pub, adoro. Tipo, não é snacks, aquilo é tipo mesmo tipo, refeição a sério, não é cá. E eu disse: ah, pá, está mesmo a apetecer comida de pub. E a gente temos um pub ao pé do nosso trabalho. E então, olha, foi decidido ao tiro, então vamos, não sei o quê. E depois ficámos lá, até eram o quê? Nós, eu saí às 5h30, nós chegámos lá a 5:45 ao pub, ficámos lá até às 10, mais ou menos. Depois viemos embora. Estás a Ah, ver? Cheguei a casa cedo. ok. Chegaste a casa antes da meia-noite? Sim, foi antes da meia-noite. Ah, não podes. Tá autorizado. Eu aqui em Inglaterra prefiro isso, sou sincera, prefiro ser, do género. Aqui em Portugal não, em Portugal prefiro sair mais tarde, Sim. mas aqui em Inglaterra realmente prefiro sair tipo ao fim da tarde e ficar tipo 10, 11 da noite e depois ir para casa. Porque tipo, está muita gente fora já, àquela hora já há pessoal tipo fora a dançar, a beber e não sei o quê, mas não é aquela coisa maluca do pessoal já está todo bêbado à meia-noite. É Aqui em Inglaterra é esse o costume. por acaso uma coisa engraçada e que eu acho que eu ia gostar muito também. Nós somos parecidas também nesse aspecto. Eu disse isto só para chatear o Carlos, porque ele, né, está sempre. Pronto, quis salientar só esse pormenor, esse facto. É uma coisa que eu acho que eu iria gostar muito também, é esse conceito de do sair não necessariamente à meia-noite de casa, não é? Para ir beber, para ir dançar. A ideia do pub em si é uma ideia que me agrada, por isso mesmo, porque não é uma ideia de discoteca com luzes às quais eu nunca me consigo habituar, e nunca consigo falar com ninguém, e que, enfim, pronto. Como puderam perceber, eu gosto imenso de discotecas. Portanto, e então acho que. Ou melhor, vocês sempre estavam a ser ouvidas e eu é que não. Espera Ah, então aí, está porque há bem. aqui. Mas espera aí, que há aqui uma coisa importante. Acho que é a primeira vez que isto acontece num praça pública e desde que eu conheço a Daniela, nós coincidimos numa coisa. Tu também não gostas de discotecas, é? Para nada. Exatamente pelos mesmos motivos. Tu a referenciaste a parte do. Não vale a pena falar porque não ouves ninguém, não é? E as luzes às quais nunca te habituas, e atenção que eu posso ser cego, mas também tenho percepção luminosa, ou seja, também consigo ver as luzes, mas realmente faz-me. Não gosto daquele ambiente e acho que aquilo não serve para nada. Pronto, lá Isto é muito está. histórico. Eu aqui, em Portugal, os barzinhos, e sim, se for um bom ambiente, eu também gosto. A Liana, quando Sim, ela também. cá está, a gente vai, portanto, e ela sabe que aí sim, quando o ambiente é agradável, sim. Mas ora, isto é uma coisa que eu acho que falta nos nossos bares: comida. Exatamente. Eu Comida. estranhei muito quando fui a Portugal. Lembras-te de ter dito, Daniela, estou com fome. Sim, mas é verdade. É uma coisa que os bares aqui não têm. É que nem sequer, por exemplo, sei lá, amendoins. Uma cena qualquer que se possa comer. Porque não é essa a Aqui cultura, oferecem né? sempre. Porque não é Aqui essa a oferecem cultura. sempre, atenção. Não, Estás a e se tu dizer. fores a um bar, aqui se fores a um bar, pedes uma cerveja, pedes um cocktail, seja o que for, eles oferecem sempre, sempre. Oferecem, Se for só uma atenção. bebida, se for só uma bebida, talvez não, mas se verem que pedes a segunda, oferecem sempre um pratinho com amendoins É. ou um pratinho com, pá, sei lá o que é aquilo, salgado com Os picante, se querem britânicos, dizer. pá, os britânicos. Mas a comida Nesse no pub, aspecto, isso é. eu Diz, concordo também diz, diz. com vocês as duas. No caso com a Daniela foi a que falou primeiro, mas também concordo com isso, ou seja, eu Ela acho que é isso que concorda falta. comigo, portanto, tá. Sim, eu concordo com as duas. Pronto. Sim, concordo com as duas. Mas eu estou a despertar deste momento concordar com a Daniela, que é algo inédito. Mas Ah, sim. também dá abuso, esposo. Pronto, está bem, já discordamos outra vez. Mas o que eu queria dizer era. Sim, aliás, um dos motivos pelo qual eu também deixei de ir a bares foi também esse. É que, é verdade, aliás, até há bares em que há comida. Atenção que aqui no Porto as coisas não são tão degradantes como em Lisboa. Os bares acho que aqui são um bocadinho mais modernos. E há uma outra abertura. Mas assim, a comida que há é de qualidade um bocadinho às vezes discutível. E há muito cara. Mas mesmo muito cara. E acho que Ai, eu agora para quem descobri-me até porquê. paga consumo obrigatório, acho que é. Acho que é. Sim, eu estou a falar de bares, não estou a falar de discotecas. Para quem paga o consumo obrigatório, acho que é muito. Sim, eu agora fiquei, confesso que fiquei um bocado presa nos bifes com cogumelos e cenas. Agora eu apanhava um avião para ir comer uma cena dessas agora. Mas olha que é muito Olha. bom! Tipo, eu não. Eu, a primeira vez que fiz isto. É porque assim, eu nunca gostei. Sou sincera. A ideia de pub, bar sim, mas a ideia de pub aqui em Inglaterra. O pub está aberto o dia inteiro! E eu fico. Epá, não. É pub. Epá, fica com a ideia que só os velhos aqui. Desculpa a expressão. Só os velhos aqui aos pubs. E eu, uma vez que fui, porque fui com o trabalho, acho eu, e fomos todos. Não, mas isto já foi há bastante tempo no meu outro trabalho. E fomos todos, e é um ambiente bastante, assim, normalmente, depende da hora de que vais, mas normalmente é sempre pessoal tipo 40, 40 e tais, 50 que vai. Mas, quando eles disseram, ah, vamos comer qualquer coisa, eu pensei, eu vi o menu, e realmente as coisas que estavam no menu eram atrativas, pronto. Mas, eu pensei, ah, estou num bar, ou seja, mentalidade portuguesa, estou num bar, isto vai ver aqui cheio de gordura, provavelmente não, sem sabor nenhum. E pedi tipo uma coisinha, tipo um snack. Eu já não lembro o que é que eu pedi, eu acho que foi tipo. Tipo galinha frita, estás a ver? E entretanto, os outros meus colegas pediram bife e não sei o que. Caraças, mas os gajos vão pedir bife num bar. Entretanto, provei o que eles pediram. Provei o que eles pediram. E realmente, digo-vos uma coisa, eu nunca. E olha que eu já fui a restaurantes bastante caros aqui em Inglaterra. Aliás, eu já comi num restaurante, não fui eu que paguei atenção, já comi num restaurante com um jantar para dois foi 170 libras, o que é à volta de 210 euros. Um jantar para dois, e isto foi. Antigamente. Hã? Antigamente era 210 euros. Agora era mais barato. Não, estamos a 1,15, portanto é por volta desse Sim, não, sim, não seria muito diferente. Não, não. Não. Mas entretanto, tipo, do género, estamos a falar, tipo, o. Ai, como é que se chama? Appetizers? Não me lembro como é que se chama em português. Entradas. Entradas. Foi. Pronto, a refeição principal, sobremesa e pronto. 210 euros por volta disso. E atenção que não pedimos tipo nenhuma bebida tipo assim fancy ou nada disso, foi tipo uma coisa assim muito, foi uma garrafa de vinho, mas tipo nada assim muito caro. E olha que a comida do pub, eu prefiro a comida do pub do que aquele restaurante que se pagou 210 euros numa refeição a dois. A sério que prefiro. Porque eles aqui metem mesmo tudo por tudo na comida do pub. É que é tudo tão saboroso, o cheiro, tipo, não consegues. Tu vais a um Ah, pub aqui, tu tens que comer. meu Tens que comer Deus. para a sério, dá, é Eu espetáculo. vou à Inglaterra uma semana, venho regular, não preciso de ir de avião. A sério, sim. Não, é muito bom mesmo. E olha, Carlos, eu ia dizer, isto foi mesmo uma coisa que eu senti falta em Portugal. Porque quando fui lá, eu e a Daniela fomos um barzinho espetacular no Barreiro, realmente um Ótimo. bar de rock, foi música espetacular, não estava muito alta. E até houve uma vez que eu até disse à mulher, ah pá, não pode baixar um bocadinho que eu nem consigo me ouvir a pensar. E ela baixou. E pronto, e estávamos naquela brincadeira, porque depois, entretanto, como estava a chover muito, começou a virar com a capa dentro, não Aí pela é falta. verdade. Foi. Não foi pela falta da manutenção do bar, mas porque o Coitada da bar estava no senhora. mexido. Exatamente. Mas, entretanto, do género, uma coisa que eu notei, que eu me habituei aqui em Inglaterra agora é, se estou a beber um copo, tipo, a seguir o segundo copo, quero, nem que seja um snack, tipo, se comi jantar, nem que seja um snack. E uma coisa que eu estou habituada aqui nos pubs é, ou peço um prato com chicken wings, ou nachos, ou tipo, sei lá, tipo, um hambúrguer, ou batatas, só batatas, estás a ver? Cheesy chips, que é o que eles chamam aqui, que é batatas com queijo derretido, tipo uma coisa assim. E eu estava farta de dizer, eu estou cheia de fome. E a Daniela disse, ah, só se formos ao McDonald's. E eu, epá, não. Epá, ao McDonald's não. Pois, porque ali aberta àquela hora seria o que eu via. E é isso que assim, eu acho que em Portugal se faria um furor, porque nós temos a bifana, temos a entremeada, temos. E essas comidas são tão. Os tremoços, essas comidas são tão boas para quando estás a beber. Epá, eu não percebo o porquê dos bares não o fazerem. Porque levaria. Há bares que fazem, mas é raro. Mas eu vou-te explicar porque é que não fazem, principalmente com tremoços e amendoins. Por causa da azai. A quantidade de bares que já foram multados porque não têm as coisas armazenadas como deve ser. Atenção que é muito difícil armazenar tremoços. Não compensa porque os tremoços perdem. Em função da água que têm, perdem muito rapidamente a validade para serem consumidos, digamos, fora de casa, não é? No estabelecimento de alimentação. E portanto, os amendoins, não sei porquê, mas também, sei que também tem muito a ver com isso da azaia, portanto, tem muito, mesmo muito a ver com isso. Agora, também concordo com vocês numa coisa, e eu acho, é só que eu já fui a bares, onde eu vou fazer aqui publicidade a um, só para quem quiser poder confirmar, que é o Vice-Versa Bar. É assim, é um bar que tem 5 € de entrada, de facto. Ou porque tinha 5 € de entrada em 2005, agora certamente que são mais. Mas atenção, aquilo tu realmente podias pedir uma tosta mista, podias pedir um bifezinho qualquer, podias. E vinha bem servido. Efetivamente vinha bem servido. Agora, a maior parte dos bares não é assim. Também havia aqui um bar que até é muito giro porque é em cima de. É aquilo, é tipo, digamos assim, em cima da água, ou seja, é. Estes bares que é tipo à beira das praias, não sei se vocês. Sim. Sabem o que eu estou a falar? Pronto. Aí também era assim, também tinha. Aliás, eles aí, como tinham um restaurantezinho mesmo ao lado, até deu para comer uma tigela de sopa de caldo verde enquanto estava a ouvir o karaoke, porque mas aquilo também tinha karaoke. Ou seja, havia dias em que só tinha música. E alturas em que só tinha música mesmo. Tipo, ou de baile, ou dance, depende dos dias. E havia outros dias, e havia outros dias, ao sexto e ao sábado, em que também tinha uma parte de karaoke. E então, pronto, é assim, mas não é a norma. E a norma que eu realmente vi foi isso. A qualidade dos produtos alimentícios é muito duvidosa. Mesmo os poucos que há, a qualidade é duvidosa. Eu, por via das dúvidas, não como. E é isso. E olha que a mentalidade aqui é completamente diferente. Olha, pessoas como eu que preferem comida de pub. O que realmente. Imagina que vais a um date com alguém. Não fica bem ir a um date no pub. Mas, e aqui em Inglaterra essa mentalidade está a mudar um bocado. Porque a comida é tão boa Não é acessível o que eu quero dizer. É acessível o que eu quero dizer. É acessível, é. O dinheiro, tipo, não é caro. Nada de nada. Ontem comi. O que é que eu comi? Comi bife com cogumelos, batata frita, salada, bebida. Mais o quê? Foi. Bem, aquilo também. E depois, tipo, não é só o bife. Tem uma fatia de bife, tem uma fatia de gammon. Que eu não me lembro como é que se diz gammon em português, sou sincera, mas é assim, por favor, Google. Mas gammon, não me lembro mesmo, não me lembro mesmo é que é em português. Tem salsicha e às Olha, vezes até eu também peito de não sei o galinha. quê. Tem até peito de galinha, tudo no mesmo prato, que eles chamam-lhe o mixed turf. Tem tudo no mesmo prato, mas é tipo, não é grande, não é um grande bifalhão, um grande peito de galinha, não, tipo, é do género, para tu ficares cheio, mas podes comer tudo. E isso a mim, adoro. E ficou-me 10 libras. 10 Olha, libras. bem Com baratinho. bebida incluída. Bebida alcoólica, atenção, que é mais caro do que bebida normal. Com bebida incluída. 10 libras. E isso aqui é bastante barato. Tu vais a um restaurante aqui, se não for buffet, não pagas menos. Com bebidas, não pagas menos do que 20 libras por cada pessoa. E isto tem que ser um restaurantezinho assim, mais para. Estás a ver? Portanto. Mas sim, comida de pub é bastante. Adoro. Aliás, como eu disse, é uma das coisas favoritas para mim. É comida de pub e o English breakfast. Coisa que no início eu não gostava, que nós em Portugal estamos habituados, meia de leite, torradinha, um bolinho. Aqui, English breakfast, tens o black pudding, esqueci-me outra vez, Sim, sabe. morcela, feijão. Epá, não, feijão não. Feijão. O Não. feijão é muito importante no English breakfast, que eu às vezes não como, porque eu ainda não estou habituada a comer Não. feijão de manhã. Não. Nem à noite. Não. Mas é morcela, feijão, torrada, potatoes compotas, tens a manteiga, hash brown, nem há palavra para hash brown em português. Hash brown, salsicha, bacon, ovo, frito, escalfado ou. Poached, não sei como é que se diz poached, que é tipo quando o yolk ainda está, a gema ainda tá líquida, que tu molhas o pão. Tipo, eles metem mesmo aquilo tipo num aparelhozinho que agarra o ovo, partes o ovo ao meio, Tens lá a gema lá para molhares o pão. Parece-me bem. É, e isto é o. Eu antes não conseguia, porque eu sempre fui habituada a comer um pequeno almoço muito leve. Eu agora adoro. Sim. Diz-me uma coisa, isso é considerado, isso é o considerado brunch? Ou não? Não. Isto é breakfast. Ok, não é porque assim, eu digo isto porque essas coisas que tu enumeraste são mais ou menos aquelas que nós encontramos num, quando vamos a um, agora está muito na moda, né, os brunch, aqui em alguns sítios em Lisboa e no resto do país também, e é mais ou menos isso que se encontra numa mesa de brunch, mais ou menos, pronto, tem outras variantes, tem os salmões, atenção, salmão fumado, os ovos feitos de várias maneiras, aquilo que tem um nome que agora não me recordo. Crumbled, poached, Não, fried. não, não, não, é uma outra cena, eu não me lembro agora. Quando me lembrar, logo comunico. O pãozinho, os corações com as compotas, com o queijo, com o presunto, pronto, essas coisas mais ou menos que tu namoraste, são aquelas que se encontra num brunch por aqui. Por isso que eu perguntei se era mais ou menos o mesmo. Não, isto aqui é mesmo considerado breakfast. O brunch aqui, sou sincera, é uma coisa inglesa, mas é uma coisa que eu não, já experimentei, mas não é uma coisa que eu vejo muita gente a fazer. Mas o brunch aqui é do género, às refeições de almoço, refeição a sério, e tens o pequeno almoço também a escolher. Ou seja, dá-te a escolher entre uma refeição normal e pequeno almoço, se quiseres o pequeno almoço. E o pequeno almoço é o que eu disse que era. Portanto, e normalmente é por volta de 11, meio-dia, normalmente por Sim, lá. pois. Então, e já agora outra pergunta, pergunta para queijo. Tu costumas fazer essas refeições agora em casa? O refeição não, o pequeno almoço costumas fazer assim em casa agora ou é só quando vais a algum lado? Normalmente é só quando vou a algum lado. Em casa, aquilo dá muito trabalho. Já viste o que é ter que fazer hash brown, ter que fazer salsichas, ter que fazer bacon, o ovo, torrada e não sei o que. Epá, não, é assim, só quando alguém, se houver alguém a vir visitar e olha, vamos tomar, eu faço aqui o pequeno almoço ou coisa assim, isso talvez. Mas normalmente só com o English breakfast fora de casa. É muito trabalho fazer. Para uma pessoa só, assim, se estivesse com família, provável. Mas para uma pessoa só Só é. Fica caro também, porque tens que comprar, sim, não consegues comprar só para um pequeno almoço, terias que comprar exato. para a semana inteira e terias que fazer a semana inteira. E aquilo que, atenção, com o English Breakfast demora pelo menos meia hora a fazer. E isto é que estás a usar os quatro bicos do fogão. Sim, então e já agora outra questão. É possível, por exemplo, vais a um café, como a gente aqui, eu tive isto de comparação aqui, quando nós queremos tomar um pequeno almoço de fora, a gente vai a um café, né? E como geralmente o mesmo que comemos em casa, mas pronto. E aí é a mesma coisa, vais a um sítio qualquer, por exemplo, aos pubs, ou pub, quer dizer, se calhar não, mas Sim, o é pub mesmo. também. O pub normalmente abre às 10 da manhã. Ai, que ótimo! Sim. Pequeno Pronto. almoço, pedes, é assim. Mas aqui lá está. Aqui não é como os cafés em Portugal, que em qualquer café vende o bolinho, vende, estás a ver? Vende as torradas, não sei o quê. Não, aqui, a maior parte dos cafés, eu estou aqui a tentar pensar. Maior pa Aliás, os cafés daqui é Starbucks, Costa, Nero. Um atípico cafezinho de esquina como em Portugal. Tens é mais os pubs e depois tens cafés próprios que são mais conhecidos para o pequeno almoço e não sei o quê. Mas não tens um cafezinho a cada esquina como em Portugal, nem pensar. Tens é pubs em todo lado e depois os pubs também servem pequeno almoço, portanto. Também acontece o mesmo que acontece, parece-me, nos Estados Unidos, de haver, por exemplo, pubs escondidos em sítios esquisitos. Tipo, por exemplo, uma vez já vi, acho que é em Los Angeles, não sei, não posso estar muito enganada, mas que a porta do pub é a porta de um frigorífico. Tipo, sabes, a porta do frigorífico, mas aquilo é, na verdade, uma porta para um pub. E eu achei super engraçado, né? Eu imagino no, na América abrir as portas todas. Como possível. E é possível que seja presa, mas à procura de pubs. Na Inglaterra acontece a mesma coisa? É, tens pubs que tipo, às vezes não dá mesmo para perceber que é um pub. É assim, normalmente tem tipo as letras no, em cima da porta, mas há vezes que estão mesmo escondidos, que só tem um aqui na cidade, que aquilo é um pub espetacular, mas aquilo é mesmo escondidinho ali num beco sem saída, que raramente passa ali pessoal, tipo, só vai ali quem conhece. E como é muito escondido e não há muita luz fora do pub, principalmente à noite, não sabes que é um pub se não tiveres ido lá antes. Ok. Certo. Tens alguma Pronto. pergunta, Carlos? Pronto, ok. Pronto, o Carlos agora está a pensar no pequeno almoço em No, inglês e já foi. sim, no pequeno almoço inglês. Não, eu acho que eu, sinceramente, como eu estava a dizer há pouco, este conceito dos pubs, já desde que, principalmente desde que tu estás aí, né, e que tenho se calhar um bocadinho mais de contacto verbal com essa cultura, é uma coisa que realmente eu acho que eu ia gostar muito, porque parece-me que, por um lado, e corrijo-me se eu estiver enganada, mas por um lado, segundo nós aqui em Portugal, temos um bocadinho mais aquela, como por exemplo os brasileiros, que é a cultura mais do toque, de somos mais extrovertidos, não é? Mais assim, loucos. Não é? Pronto, o português vê o outro português lá no fundo e já está a gritar. Oh. E os ingleses não são tanto assim, né? São pessoas mais fechadas e mais intrusivas. Mas, por outro lado, depois tem os pubs, por exemplo, que parece-me a mim uma coisa tão familiar e tão aconchegante, não é? Que torna tudo mais fofinho. O Não sei. engraçado aqui, o engraçado aqui, aqui não é normal abraçares alguém que não conheces. Bom, é assim, eu, para lá, que eu também não acho nada normal. Não, mas, gente, temos os dois beijinhos, o que dás Sim, um meio sim, abraço, sim. certo? Aqui não é normal. Há o Os contacto, beijinhos, lá está. esquece os beijinhos, que isso aí, se vais dar beijinho a alguém, eles ficam a olhar para ti. Oh, pá. Sim. Mas tu sabes que eu sou uma pessoa muito afetiva, eu gosto de abraçar, eu gosto, sério, eu sou uma pessoa muito afetiva. Mas aqui, por exemplo, se alguém te apresenta alguém, olha, isto acontece muito no trabalho. Quer dizer, agora já não tanto, toda a gente me conhece, mas é do género, olha, esta é a Liliana, ela trabalha no departamento legal. E o pessoal, ah, olá, do género, faz um adeus. Tipo, é estranho. Olha, mas eu sou assim na vida. Lá está, outra coisa. Tu conheces-me e sabes que eu também sou uma pessoa assim, muito agarrada e extrovertida e de dar beijinhos. Agarrada! Mas é só. Não, não é nesse Caramba! sentido. Tu percebeste? Diabo! Vocês perceberam. Quer dizer, por acaso, de dinheiro também sou um bocado agarrada já agora. Mas pronto, coisas à parte. Mas, no entanto, eu, com o mundo exterior, estás a ver? Eu não sou aquela pessoa. Ok, isso é uma coisa diferente. Se forem entre nós, na nossa idade, claro que se tu me vais apresentar a alguém, que a tendência é a gente cumprimentar com dois beijinhos. Mas não é sempre assim. Eu, muitas vezes, eu não sou aquela pessoa que eu vai na rua e para, cada gato e sapato que para, eu cumprimento. Percebes o que eu estou a dizer? Então, até acho que eu ia gostar dessa situação. Mas sim, Olha, continua. Carlos, isto vai-te entreter. Isso é uma coisa que eu e a Daniela temos um bastante oposto. Bastante não, mas um pouco, sim. Bastante também não. Um pouco. Eu cumprimento toda a gente. Eu estou assim, olá, epá, Não, abraços, é não assim, sei o quê. exato. Eu também cumprimento toda a gente. Eu também falo com toda a gente. Eu acho que sou uma pessoa simpática. Pronto, na rua, tu se falas que não é, pronto. Mesmo que a pessoa não me conheça muito bem, eu vou falar sempre, tentar conviver e conversar. Mas lá está, ele é mais assim, é mais a loucura do abraço e do beijo, não sei o quê. Ah, então tudo bem. Eu não sou tanto assim no Há início. aqui algum problema? E que eu confesso que não estou a perceber qual é que é. É que é a segunda vez em menos de uma hora em que eu me identifico mais com a Daniela do que com a Liliana. Ok, pensava que ele ia falar de algum problema técnico. Tipo. Pois eu também. Já ficava, não Se me bem digas que que ainda estamos se. aqui a falar durante meia hora e ninguém Podes nos ouviu. crer. Ai, olha, isso é sempre o meu maior medo. Quando ele diz, já aqui é um problema, eu penso, pronto, já estive aqui a gastar saliva para nada. Carlos, eu tinha-lhe perguntado ainda há bocado, eu não sei se ouviste. Tens Ouvi, alguma ouvi. pergunta Não, para mim? não tinha, não, não. Ah, ele Portanto, não ignorou sabia. só. Trouxe. Não, não, não. Eu estava na ideia que me estavas a ouvir. Mas não, por algum motivo aqui o som para vocês ficou cortado. Ou seja, vocês ouviram-se, ouvia-se perfeitamente vocês, a mim também, Mas vocês não me ouviram de mim, pronto. Ouvintes, ouvintes, cheguei-se lá aqui a pé de mim. Ele estava só ignorado, ele é que não quer admitir. Tu não me Assim já gosto ignores, mais. hã? Eu assim já gosto mais. Do quê? Assim já discordamos como deve ser. Agora, é que eu confesso que estava a ficar preocupado. É assim, pronto, se calhar comi alguma coisa que não sei, que estava estragada, ou se Ah, calhar comi alguma cena não. qualquer, tipo, na Não, meia do leite, ser verdade. uma. Por isso acho que me identificar até um pouco, voltando, puxando outra vez esse assunto, acho que até me identificar um bocadinho nesse aspecto com os amigos britânicos. Pelo menos no início, claro. Depois eu sou aquela coisa do a personificação daquele meme que anda na internet do as pessoas mal sabem aquilo que as espera quando me conhecem melhor. É mais ou menos isso. Nem Não, contar, eu eles confesso falam. que. Eu confesso que não. Eu quanto a abraços e coisas. Aliás, eu confesso que os seres Foi achar-te humanos. meu filho. Os seres humanos conseguiram uma coisa que eu não pensei que conseguissem, mas conseguiram. Que eu voltasse a ganhar aversão física. Portanto, quando alguém me quiser dar um abraço. Também ninguém ia Ele querer, sai mas. aos gritos a correr. Ah! Não, não começo a correr. Eu respondo com a maior cortesia possível. Mas não é uma coisa que eu prefiro ser eu a dar o passo. Porque está no meu controlo. Porque eu realmente não gosto muito de abraços, porque isso geralmente. Sei lá, para mim quando a pessoa me abraça, geralmente, para mim. Das duas uma, ou já fez ou está para fazer. E portanto eu prefiro que isso não aconteça, porque isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. É assim, tirando quando o Portanto, Carlos nesse me aspecto eu conheceu. sou mais radical que a Daniela. Tirando quando o Carlos me conheceu, então. Não tiveste hipótese. Mas o teu caso é diferente. O teu caso e de algumas pessoas é um caso diferente. E atenção que eu também na altura não tinha uma aversão física tão motivada como tenho agora. Para todos os efeitos, o teu caso continuaria a ser diferente. Não sou muito de abraços, mas no teu caso sei que isso não significaria que algo de mau vinha aí. Nem pensar, Não tanto que eu sabes, já não não sabes. sabes. Mas olha que eu estou a levar esta tradição do abraço mais para o meu trabalho. Agora já é mais um costume, porque as pessoas sabem que eu gosto de abraçar, já é mais um costume de quando me vêm, dão-me um abraço. Mas as Mas pessoas depois é. já te conhecem, não é? É diferente. Exatamente. Sim, já me conhecem, mas o tipo do género. Os britânicos ainda são muito do género. O abraço é só para quem eles estão ligados. Epá, pessoalmente, estás a ver? É mais para Sim, família, sim, sim. namorada, estás a ver? Amigos muito fortes. Agora não, tenho pessoal no trabalho, que é assim, somos amigos, mas não somos grandes amigos, não, tipo, sei lá, não sei o que é que vai na vida deles. E no entanto, abraçam, tipo, quando chego, é logo, oh, Lele, que é como eles me chamam, Lele, e abraçam-me. E a maior parte do pessoal, aliás, é sempre, eu chego ao escritório, o pessoal que está lá levanta-se, vem-me dar um abraço, não sei o quê. Já tem-se mais essa tradição. Até no outro dia, é engraçado que até no outro dia estava a falar com a minha equipa sobre isso, eles estavam todos a dizer assim: trouxeste a tradição do abraço. Porque não há ninguém na minha equipa que, quando eu chego lá, que não me dê um abraço. E quem não se levantar para me dar um abraço, leva logo comigo na cabeça. Isso não é. Ela salta para cima das pessoas. Ah, É que, por exemplo, estão numa chamada e eu vou por trás e dou um abraço, eles já sabem que sou eu e pronto, esse é é o um costume costume. mais português, é verdade. É uma cultura. Nós temos uma cultura um bocadinho mais quente nesse aspecto, eu diria assim. Mas olha que até que as minhas amigas portuguesas aqui que eu tenho, que sou muito chegada a elas, a gente nunca se cumprimenta já com dois beijos. A sério, só no outro dia é que eu me apercebi disso, que não nos cumprimentamos com dois beijos. Realmente já não acontece. É o abraço e pronto. E estamos a ficar um bocado engrosadas. Estava-me aqui a lembrar, agora não me consigo recordar ao certo, e que não quero estar a mentir, mas agora estava-me aqui a tentar lembrar como é que a gente se cumprimentava quando tu cá estavas. Não me recordo. Não me recordo também. É provável que a ti tenha havido beijos, que até tudo sempre aos beijos. Claro, Pô. há Há certas sempre. que coincidem. Sim. Ok, não nos lembrarmos. As duas da mesma coisa, sim. Não me recordo, Nem sempre coincidem, mas geralmente sim. Mas é provável que a gente tenha Aliás, eu e a continuo a Adriana achar. sempre Vocês beijos. permitam-me dizer aqui uma coisa. Eu continuo a achar que no dia em que, vamos dizer assim, Um homem casa-se com alguma de vocês, leva quase a outra por consequência, porque. Dúvida. Vai lá estar no contrato e Das duas, tudo. uma. Sem Ou dúvida vai ser nenhuma. um verdadeiro afortunado, ou então vai ser uma tragédia em Olha, duplo. Juliana, tu permites-me que eu partilhe? Eu vou partilhar a mesma, portanto não tens de permitir, mas eu vou Sim, então pedir vá, partilha. só por cordialização, não sei dizer isto. Cordiality. Exato. Que eu partilho, que no outro dia eu e a Liliana chegámos à brilhante conclusão, nós tínhamos chegado, mas oficializámos isso por WhatsApp, que é uma pena nós não sermos lésbicas. Porque nós íamos estar Puta, juntas mas de isso. certeza. Nós íamos estar juntas de certeza. Eu também acho que sim. Até fizemos. Não, mas atenção! Atenção a uma coisa. Ninguém vos impede. Aliás, isso Não, até mas cada não. vez mais bem aceite. Mas é Vocês podem. assim. Não é uma Podem questão, juntar não os é, trapinhos. não é uma questão de nos impedir, é uma questão de que não, nós não, não é, não somos Viramos para esse lésbicas. lado. Não, é questão, uma questão biológica. Nós não queremos. Nós gostamos muito uma da outra, mas há limites. Mas podem. Se vocês começarem a pensar no assunto, eu acho que vocês chegam lá. E Funciona eu até assim. vos. Não, eu Ora, acho se que não vocês funciona. casarem. Fica aqui uma promessa. Se vocês casarem as duas uma com a outra, eu pago-vos o casamento. Não te preocupes, não vais ter despesa. Mas era bem feita que a gente agora decidisse casar Era bem feita mesmo. só mesmo para tu pagares. Porque eu Não, casava mas com ela e olha que depois engraçado. divorciava-me na boa, percebes? Mas olha que é engraçado, Carlos, porque nós até chegámos à conclusão, isto até foi uma conversa engraçada que a gente estávamos a falar porque já nos conhecemos há 15 anos, é muito ano e nunca deixámos de ser tão chegadas. Nunca Exato. tivemos uma discussão. Aliás, não me lembro, não me recordo. Se tivemos, não me recordo. E entretanto estávamos a falar, o quão interessante seria se vivéssemos juntas e poderá ser se a Daniela alguma vez vier cá e não sei o quê. E entretanto depois veio essa conversa de epá, olha, só menos que gostássemos mulheres. Pronto. E chegámos à conclusão que realmente somos a alma gêmea uma da outra. Nascemos foi em corpo, nos corpos. Pronto, uma de nós nasceu no corpo errado, provavelmente a Daniela, mas. Não, não, provavelmente tu. Não vamos discutir isso, não vale a pena. Mas sim, chegámos à conclusão que somos almas gêmeas, que separadas pela agonia do destino, que agora. Então, é realmente é uma ironia assim engraçada. Mas eu acho que tinha tudo para correr bem, pronto. É uma pena, de facto. Eu tenho a certeza que não vai aparecer na minha vida um homem com quem eu me identifico tanto como eu me identifico com a mulher, portanto. Seria estranho até, seria estranho. Mas isso estás a falar, caso é engraçado, porque cada vez que pá, quando estamos num relacionamento, mesmo que não seja uma coisa muito séria, há sempre aquela coisa de o nome é mencionado. De qualquer maneira que for, o nome é mencionado. Sim. Há ali uma figura que é mencionada. Aliás, mesmo quando eu e a Daniela não falámos muito, porque eu vim para aqui e havia, pronto, não foi a distância que nos separou, mas foi o facto que cada uma estava a lidar com as suas situações e já não falávamos muito. Mas o nome dela foi sempre mencionado. Sim, é verdade, é uma coisa. Até estava, lá está, havia. Eu, por acaso é curioso estar a dizer isso, porque é verdade. Havia aquela, pronto, distância, digamos assim. Houve um período em que, por motivos de mudança, né, da vida, a vida vai mudando e naturalmente às vezes acontecem esses pequenos distanciamentos. Mas uma coisa que acontecia era isso, é que havia sempre aquela memória, né, porque há sempre alguma coisa. Epá, eu penso na minha adolescência, eu penso assim na minha. Eu não consigo dissociar isso da Liliana, né? Na minha infância, na minha adolescência. Pau, está lá a Liliana. Pronto. Mesmo que eu queira, ela vai estar lá sempre. Mesmo que eu não queira, ela não vai dar. Ora bem, vocês querem continuar a falar da vossa relação? Nosso amor, nosso amor. Pronto, não é tão longe, mas sim. Não, não, vocês podem continuar a falar. Eu só estou a perguntar porque, como já são 20 horas e 58 minutos, saber o que é que vocês querem fazer. Vão já embora, ficam mais um bocadinho. Por mim, ficam mais um bocadinho, mas vocês é que sabem. O programa acaba às 10 da noite. Quer dizer, o programa acaba às 10 da noite, mas é só um bocado, não é? Quer dizer. A Daniela ainda está a pensar nos bifes, só pode. O que é que foi que eu não percebi? Espera aí, eu não Eu percebi também o que é que não. foi. Tu sabes uma coisa que eu estava aquele que eu me lembrei agora de repente não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver com bifes, Mas mas espera não aí, o tem. que é que tu disseste que eu não percebi? Olha, já foi. Não percebi, Perdeste. Carlos. Por isso é que ela deve estar a pensar nos Ninguém bifes que ela percebeu, disse. percebeu? Eu também não percebi. esquece, pronto, momento off. Tá bem. Mas ele era falou em bifes e eu lembrei-me de uma coisa que tem a ver com ingleses e com bifes, mas não tem nada a ver com nada. Que é que no Algarve os ingleses são conhecidos como bifes. Enfim, pronto, eu continuo, esquece. Só um Eu ia pensamento. dizer, caso, por acaso até iria, se amanhã tivesse de folga, como era suposto estar, que realmente a conversa está muito boa entre nós as três hoje. Estamos a dar a volta aos tópicos, porque a semana passada estávamos um bocado. Peraí, peraí, peraí. Desculpa lá. Que vocês têm, que vocês sejam amantes uma da outra é uma coisa. Agora, nós as três, calma lá. Os três, os três. Carlos, quando tu trouxeste o vestido sexy no outro dia, há uns meses atrás, por isso é que a diva, pá, não ficou-me na Mas memória. é, a culpa foi tua. Claro. Ai, meu Deus. Não, mas eu estava a dizer, realmente seria a conversa, porque a semana passada nós estávamos mesmo presos no cérebro, não estava a dar para mais a semana passada, porque foi realmente deu mesmo para ver, que não estávamos nós próprios. Mas esta semana está a ser um programa engraçado e está a ser. Estou a gostar da interação entre nós os três. Mas entretanto, como eu amanhã tenho que estar de pé às 5 da manhã, é realmente bom para mim para acabar a hora que é suposto acabar, para eu acabar, neste caso. Porque realmente. Mas o próximo fim de semana, se a A conversa Daniela pode for tão boa. continuar. A Daniela vai dar a pormenorada à Liliana. A dormir. Sim. Ou seja, na cama. Sim. Sim. Nós estivemos aqui a pensar e vamos pôr em prática o que tu estás aí a dizer. Só Sim, para ver se vamos ver se conseguimos será casar. possível. Sim. Sim, se é A possível, gente vai. porque casamento pago não é todos É, os dias. não é todos os dias e há que pensar e está difícil também. Então, olha. Sim, Carlos, põe, olha, agarra a carteira, porque a Começa Daniela já, é, começa já a pôr isso de lado. tem que façamos um casamento aberto. Sim, aliás, que Espera os aí, três? casamento Olha, que aberto. não era má ideia. Não, era Eu gosto péssima disso. ideia. Era uma péssima ideia. Casamento aberto de género. Estamos casadas, mas pronto, não há cá Relacionamento aberto. forrobodó com as duas. Há forrobodó com outros. Ah, tá bem. Não, é Não, não, não, por não. Isso não é casamento. Isso é uma isso. farsa. Para Podemos pensar conseguirem. nisso. Não, não, não, não, não, não. Aí não, não, não. Desculpa lá, mas é assim uma farsa, dizes tudo devagarinho. Veja então. Amor há aqui muito. Não duvides do nosso amor. Eu não sou de confiar nas palavras. Isto tem que Ah, haver não, mas não. atos. Ah, tá bem. Queres Mas posso? nos casar depois de ver? Ah, eu estou a ver a tua conversa. Vocês mandam para cá um vídeo e eu analiso o vídeo e vejo se há Queres cumplicidade verdadeira ou não. nos Mas casar depois atenção! de ver? Não, Sim, percebi. Daniela. Sim, ela está. Ou seja, a Liliana está a dizer que está à espera que eu faça a operação para ver, para depois vos casar. Sim, não. Ok. Está bem. Não. Certo, está tudo bem. Eu vou fingir que percebi. Fazemos Pronto, não assim. faz mal. Não faz Se mal. vocês se Depois. casarem verdadeiramente, eu pago-vos o casamento. Não há Pois é, assim, há coisas que tu brincadeiras. nunca vais saber se é Se verdadeiramente, nem que se eu caso casar. com um homem. Não vais saber na mesma. Verdadeiramente, como assim? Mas agora há maneira de casar Desculpa falsamente. lá. Daniela. Ah. Se tu amanhã de manhã me ligares. Então, Carlos, tudo bem contigo? Não sei o quê. Ou então, tipo, chegas, sei lá, a gente encontra-se, dás-me um abraço. Por exemplo, coisa qualquer. Qual é que vai ser a minha reação, hein? A noite não tem corrido bem. Porque é assim que acontece, não Isso, é? não, mas isso é E. um preconceito da tua parte. Porque eu sou Não uma há pessoa feliz preconceito da minha parte. É naturalmente. um preconceito de muita gente, não é só da minha parte. Olha, agora. Porque vocês têm uma mente poluída. Agora eu, que sou uma pessoa feliz, naturalmente feliz e pura. Não, quando me ligas, não. Isso Portanto, foi, isso é porque tenho de ligar e falar contigo. Portanto, Isso já me deixa se infeliz. tu estiveres bem disposta a Não falar comigo, é porque a noite anterior correu bem. descontam por minha causa. Não, claro que não discutimos Eu pelo caso. chego para todo Ah, o mundo. olha, isso é que não. Então, Ah, mas que que ela é bom. isso? Tá bem, olha, então casamos os três, pronto. Não. Não. Não, eu não partilho Era isso que eu o ia meu dizer. amor com ninguém. Eu também não É. perguntei, não disse para partilhar o teu, basta o dela. Não, mas Vocês são ela é o meu parecidas, é amor. quase a mesma coisa, portanto. Não, ela é o meu amor. Nem pensar nisso. Além de mais, tens mau Quero feitio, não só dar gostas de aqui um mim, à parte. portanto. Quero só dar aqui uma Ela... parte que o outro dia Não, estava. eu ia dizer isso também. Tu estás a brincar com o fogo. Tu andas a brincar com o fogo. Olha, não me responsabilizo. Eu ando a Quero brincar com o dizer aqui, fogo. o outro dia estava a ver o Facebook. Eu fui até tipo 2011, 2010, 2007. E vi, lembrei-me e achei piada. Vi uma mensagem da Daniela, porque isto foi uma vez que eu fui sair à noite, uma coisa assim, uma mensagem da Daniela a dizer: Mau, mas afinal com quem é que tu andas? Não estou a gostar da conversa. E isto fez-me lembrar que isto nunca mudou, sempre foi assim. A Daniela a dizer-me isso e eu a dizer isso a ela, até Ah, hoje em dia. eu pensava que tu ias dizer que no outro dia eu tive de me chatear com a dona Diana Moraes porque estava a fiambrar aquilo que é meu. Assim também houve essa, foi da É frigideira. assim. Não, vocês Olha, quase mas tinham isso. limites. Epá, mas isso é que era a pura da loucura. Casarmos nós quatro. Isso é que era brutal. Não. Eu Não. sou uma pessoa Eu muito trazia. ciumenta para isso. Isso já é uma multidão, então, mas Não, é lá, afinal. então, mas isso já é um Então, mas arrecado. assim, casamos todos. O casamento sai mais barato porque é a nível industrial e não a nível individual. Percebes? A mesma coisa que tu vais ali tipo, comprar um pack de 4 iogurtes ou um iogurte em separado. Sai-te mais barato comprar 4 iogurtes em separado do que um pack de 4. Portanto, casamos os 4, dividimos os 4 o casamento, fazemos furor no mundo inteiro porque Não, não, somos pera lá, duas. então, mas Helena, tu tu é que percebeste pagas. que o que ele disse não fez sentido nenhum. Percebi que ele disse que o individual ficava mais barato, ele quis dizer o contrário. Exato. Mas, ó Carlos, tu disseste que pagavas, agora já estás a querer dividir, afinal, Não, eu que pago, crítica é? peraí. Eu pago se forem vocês as duas. Mas somos Então, nós os tu é que 4, estás a pagamos os oferecer, então 4. importa porque Quer dizer, tu é que estás a oferecer, eu ainda tenho que pagar, não? Eu é que lá oferecer, estava, eu estou apenas a querias? propor uma coisa boa para as vossas Para vidas, ti. um seguro para as vossas vidas. Olha, a coisa boa era pagares o casamento de qualquer das maneiras às duas, Exato. juntas ou não. Juntos ou não? Não, Cada não, não, não, não, não. um com o Isso seu. não. Isso não. Eu não peço muito, Vegas, Las Vegas. Ah, não, eu também não peço muito. Los Barreiro. Angeles? Não, Paris, Paris. Paris, Não, não, por Paris. acaso Paris não, Paris não, que está um bocado, de vez em quando explode lá qualquer coisa, deixa estar. Paris era capaz de pagar, era. Era assim. Não, Só nos não. desejas é mal. Porra. Para Paris não. Para Paris não. Eu olhei para ir para uma ilha grega, daquelas paradisíacas Na verdes. Grécia também as coisas não estão lá muito bem, pá. Vai, mas é. Na América também, não, porque Olha, mandamos lá para fora. Liliana, vamos para Londres e pronto. Vamos Também lá não estava para Londres. muito Não, bom, mas... vamos Pá, o melhor mesmo ainda para continuar a ser Portugal. Londres. Se calhar Agora a vamos ali brincar, a para o topo brincar. e pronto. Ora, Vamos mas agora a ali brincar. abaixo da banheira ao Parque Zeca Afonso. Exato. Mas agora que a brincar, a brincar. É verdade. Eu acho que um dos melhores sítios para se viver e até para se viajar. Olha que eu acho que está-se cada vez mais Portugal. Portugal e Espanha. Acho que estão a ser os Sim, melhores se aquilo não sítios. fosse tão má, tipo, se não fosse tão É. ridículo para arranjar trabalho, se, com certeza. Aliás, eu nem teria saído do meu país se não fosse pelo trabalho, se não haja dúvidas nenhumas. Foi a única razão pela qual eu saí do meu país, não foi por mais nada. Portanto. No fundo, eu acho, eu cada vez acho mais que eu até ia me identificar muito com a cultura inglesa. Só não me ia identificar com o frio. Eu isso é que não sei como é que eu ia viver. Ficar com frio, acho que ninguém. Só o Carlos é que se identifica, de resto. Não, é que eu aqui, quando estão 12 graus, eu já estou em hipotermia. Imagina, Eu. né? Eu olhar para o telemóvel, a primeira mensagem da Daniela que eu vejo é: está aqui um selinho, muito bom, eu está bem, está. Aqui também está, faz Eu comigo. cada vez, é uma coisa engraçada, que eu lembro-me de dizer tantas vezes, até quando olho para a temperatura. Porque eu, todos os dias de manhã, geralmente, né, eu vou ver o tempo e assim, ao telefone, e se tiver muito frio, eu penso que é um egoísmo da minha parte eu estar a sentir frio, tipo, tiver aí 10 graus ou assim, porque ela está com certeza muito pior. Mas se tiver muito calor, dos 15 para cima, eu penso nela, coitadinha, que deve estar com muito frio. Portanto. Mas é engraçado, Minha gente. eu também me lembro da Liliana muitas vezes quando a propósito disso, a temperatura. Porque quando vejo a temperatura e são tipo 10 graus, 9, eu penso, bem, aquilo lá para Newcastle deve estar um gelo. E a Liliana, que sempre quando acorda de manhã já sabe que está frio, pensavam que está a nevar, ou que está frio, ou que está muito frio. Portanto, mas calor não está de certeza. Se aqui estão 9 graus, então quando estão lá, está muito pior de certeza. Pronto. Atenção que eles disseram que na segunda-feira supostamente vamos levar com o calor da Califórnia. E eu perguntei, que calor? E eles disseram, epá, 15 graus, 16, epá, vão Ah, pó. peraí, deixa-me lá ver antes de ires embora. Eu já percebi que tu estás a querer ir embora, mas e que a gente tem de terminar a primeira parte do nosso programa. Mas deixa-me só ver o teu, a temperatura. Está bem? Agora, neste momento, até nem está mal. Quanto é que tens aí? Espera aí, deixa eu ver. Vê lá se. Neste momento, Eu só estou a estou aqui a... ligar aqui. Pois tu e eu. Vês? Em sintonia. Tem. Aqui Temperatura por está a acaso também. dizer que estão 5 graus. Pronto, aqui temos 11. E amanhã, agora quer ver, amanhã dizem que por cá, amanhã não, segunda, dizem que vai ser um calor. Entretanto, diz aqui, 13 graus. Olha, diz hoje, supostamente, aqui diz, segundo o Google, diz que estão 9 graus em Newcastle. Não Eu sei se é ou não. estou a usar o termómetro, a meteorologia mesmo daqui. Agora não sei, diz-me aqui que está 5. Agora se Pronto. está 5, 9, não sei. Céu muito nublado hoje, amanhã parcialmente nublado, segunda e terça nublado. Então, Nublado, nublado, nublado. portanto, a temperatura máxima para hoje prevista de 11 e a mínima de 7, amanhã de 12 e a mínima de 9, depois a segunda-feira máxima de 13 e a mínima de 5, e depois terça-feira máxima de 11, mínima de 6 graus. E depois é assim, eles disseram que na segunda-feira é suposto estar a vir uma onda de calor. Eu agora estou a ver aqui, afinal são 13 graus. É. Com Conexão 13 chuva, graus. clouds, giving away some sun, breezy and a mild with a passing shower. Ou seja, nuvens a deixar o sol sair um bocadinho com uma brisazinha mild, ou seja, mild quer dizer não muito forte, mas vai levar-te a levantar. E a passar e com chuva. Portanto, isto é uma onda quente para eles. Pronto, então isso era a segunda-feira, E é já isso? agora. Sim. Pronto, então deixa-me dizer-te que nós aqui na segunda-feira, segundo aqui o meu telefone, temos uma máxima de 19 graus e uma mínima de 9, com sol. Com céu limpo e sol. Isso faz-me sentir muito bem, realmente. Pronto, eu só a dizer que coisa. É isso que temos. E pronto. Eu aqui. O que é que eu posso dizer? Que eu não sei quanto é que temos, mas a verdade é esta. Eu lembro, já agora, só para terminar, eu lembro da Helena também numa outra situação. Quando está mais quente aqui, eu penso, bem, a propósito do tempo, onde eu estava realmente bem era Newcastle. Pronto. A gente Pois, troca, não, Carlos. não, Não, não realmente saia. eu ia ter muitos problemas com isso. Não, eu gosto. Eu não gosto de uma coisa no tempo de hoje. A umidade. Está muito alta em Newcastle, 84%. Está sempre? Está sempre. A Pronto. questão é Não, essa. é que o mal. Claro, quanto mais frio, mais alta está a umidade. Se bem que, aliás, eu dou-me bem com umidades. Eu dou-me mal. Eu dou-me bem. Desculpa, dou-me mal com umidades altas em altas temperaturas. A partir para aí dos 15 graus ou assim. 15, 16. Sim, para mim começam a ficar altas. Ok. Para mim, o ideal é entre 3 a 4 a 14, 15 graus. Esse, para mim, é o meu ideal. Olha, o engraçoso é que mesmo em Inglaterra, quando estão tipo 9, 10 graus, que é suposto já não se sentir aquele frio, por causa da umidade, o frio, porque eles aqui até têm, aliás, nas aplicações de meteorologia, eles até têm a temperatura e depois chamam-lhe real feel, ou seja, Sim. o que é que se sente quando está cá fora, apesar de estar aquela temperatura. E é sempre muito mais baixo do que a temperatura que é suposto estar. Sim, nós também. É a Nós, chamada sensação térmica. é exato, nós também temos aqui já essa situação e realmente é sempre mais baixo, nunca tão mais baixo como aí, porque eu lembro-me, eu dei um print no meu telefone, da temperatura em Newcastle, que a Helena mandou aí há uns tempos, E estavam em menos um e o Real Feel eram de menos três. E eu pensei, oh meu Deus! E Eu já tinha estávamos bom. aos menos 10. Menos 10 temperatura real, o Real Feel já nem me lembro. Mas os menos 10 em temperatura real, que isso aqui disseram-me que foi o dia mais frio há muitos anos. Não, eu realmente a Newcastle eu ia precisar de alguém para dormir em conchinha comigo. Porque não, eu não consigo imaginar. Tipo, é muito frio. Eu sofro muito com o frio. Eu odeio o frio. Ah, meu Deus. Estavas bem para Londres, porque em Londres não está tanto calor como em Portugal. Mas também não está tanto frio como aqui em cima. Em Londres normalmente costuma Pois, estar tu estás muito no mais norte, ameno. né? Exatamente. Pronto. É um É bocadinho muito mais mais frio. agreste. É. Ai meu Deus, pois ia ser difícil. Ias ter de dormir comigo, Doriana. Sim, mas isso já está mais do que combinado. Então assim eu vou. Então assim eu vou. Eu não ressono, juro. E também não me mexo. Não, é mentira, mexo muito. Mexo-me para Eu não caraças. mexo, eu não mexo. Ressonar, epá, se calhar só quando estiver com alergias ou constipada, porque Sim, isso pronto, aí. mas isso é normal. Mas não, eu mexo muito. O pessoal queixa-se que eu sou um bocado agressiva. Mas é amor, eu juro. É tudo amor. É tudo amor. Ah, bom, olha, minha gente, eu ainda tenho que ir jantar. Também eu. Vou-vos deixar. Carlos, vou deixar acabar a primeira parte do programa, se quiseres anunciar as músicas. Aliás, o programa fica um bocadinho mais curto hoje, mas vai ficar por aqui. Porque, entretanto, dizer também que quando acabarem as próximas músicas, já terão passado mais uns 20 minutos, portanto, é um programa um bocadinho mais curto. Mas pronto, fica assim. Falámos demais hoje, peço Não, não desculpa. falaram demais. Não falaram demais. Vocês são muito bem-vindas a este programa, como que aliás ele é feito por nós os três, portanto não há aqui mais ninguém mais do que ninguém. Mas é sempre um prazer ter-vos por aqui. Eu vou deixar. Aliás, eu vou dizer as músicas para vocês quiserem comentam. Mas as músicas são pensadas para vocês. Canta Bahia é amor. Kim Barreiros, Bacalhau à Portuguesa. Diego Torres, Última Noche. E, por fim, a música que me fugiu agora aqui da mesa. Essa é Ora, boa. pois, fugiu-me aqui agora a música da mesa. Era coisa. Ah! O Malhão do Beijo, do Zé Amaro. Olha, eu tenho. Não sei se vou ter alguma coisa para comentar, mas eu tenho para comentar que essa da última noite eu não gostei muito, porque assim, não há de ser a última, há de ser. Muitas ainda virão. Sim, Pronto. Era só é isso que eu verdade. queria dizer. Mas não encontrei aqui mais nenhuma música. Aliás, olha, ainda bem que disseste isso. Então vamos lá. É Amor, a música dos Canta Bahia, Bacalhau à Portuguesa do Kim Barreiros, O Malhão do Beijo do Zé Amaro e O Bailinho do Beijo da Marili. Pronto. Então fica assim. Pronto, venham Já lá os que a Daniela banhos não gosta bem. da Última Noche. Eu não sei se gosto, nunca está a discriminar ninguém, pelo amor de Deus. Não processam. Não, não, é que se for a última noite ainda dizem que a culpa foi minha e que fui eu que vos separei e sei lá. Não, não, não, não, não, não. É, você imagina que morro hoje e depois. Aqui estou. Aqui estou eu com a minha dramatização toda, Epá, só faltava. depois, aí sim, ponho a última noite. Mas a culpa não é minha. Com cortes meus, que a única coisa que se ouve nos meus cortes é as minhas risadas. Sim, porque realmente, se alguma vez, um dia, pá, seja daqui a muitos anos, algum dia se partir deste mundo, se alguém tiver que fazer a homenagem a mim, é a homenagem de mim a rir. É o que toda a gente diz, pelo menos, que é sempre a memória mais coisa, é de mim a rir. Pronto, está bom. Porque tu iluminas os dias das pessoas com as tuas E é pena gargalhadas. outra coisa, porque eu estou aqui a passar neste momento a digitalizar a cassete, mas ainda não está completa, a cassete da Maria Lisboa com a famosa música Tira a mãozinha daí. Eu sei que é bom, mas não é para ti. Bem, também não sei, também não, não, pronto, mas era gira, pronto. Não, não vamos comentar. Essa Não, não vamos comentar. também não era adequado para Tira a vocês. mãozinha daí. Eu sei que é bom, não é para ti. Mas, olha, Olha, cá essa está. não se Mais aplica a um momento para nós. recordar, ao invés das risadas. Este momento Exato. também é épico. Sim. Sim, Pronto, com mas essa não se aplica muito bem a nós. certeza. Pois não, por isso é que. Não, também não se aplica muito bem a vocês. Pronto, Pronto. então eu vou despedir primeiro. Vocês já ouviram as minhas panelas, provavelmente peço desculpa porque tenho que estar aqui, já são 9h20, pá, tenho Ela que está a cozinhar. fazer o bacalhau já. Estou já a preparar o bacalhau. Ai, esta soa mal depois de ter uma conversa tão sexual, Daniela, credo. Entretanto. Meu Deus. Olha que eu por acaso eu só estava a pensar na alimentação, não estava a pensar mais nada, mas a Não, Daniela. eu disse isso por causa da música do Kim Barreiros. Bacalhau à portuguesa. Foi por Pois. causa disso. Juro. Mas a Daniela tinha a A cabeça um Daniela, bocado a específica. Liliana, olha, agora até já me chamamos de Agora já dela sabe Eu ia dizer, a Liliana tem a mentalidade no esgoto, portanto. Pronto. Vai lá, eu tenho a mentalidade um bocadinho mais acima. Baixa da banheira ainda. Ainda não cheguei ao esgoto. Tens de Ainda parar está com no. isso de pensar tanto em mim. Convencida? Olha, que achas que és a única habitante da Baixa da Banheira? Eu ia dizer, eu sou da Baixa da Banheira e o nosso anjinho também era da Baixa da Banheira. Exatamente. Muita gente está a Portanto, andar na Baixa da Banheira, a mas Daniela convencida. neste momento, a única aqui e a que nossa ainda está amiga, e a nossa sou eu. amiga Tânia, que também é da Baixa da Ah, Banheira, pois não é? é, sim, a Tânia Albuquerque. Pois, Ah, a vês? Tânia, sim. Pronto, Até nesse também. sim que tu não conheces. Conheço, sim, senhora. Agora Conhece, não. já conheceu. Ah, já conhecias? Pensei que não conhecias Não, antes. não, já conheceu quando fui lá no verão Não, mas eu há dois sim, anos. eu conhecia. Portanto, sim. Conhecias a Tânia? Ah, sim, está bem, ok, sim, já percebi o porquê. Pronto. Entretanto, vamos fazer as despedidas, não é verdade? É isso, Sim. eu vou começar primeiro, Danielas. Um grande obrigado a todos os ouvintes por estarem connosco, e por estarem, claro, com o nosso programa mais uma vez, e espero que continuem com a gente sempre. Um grande obrigado aos meus colegas por fazerem este programa tão divertido como sempre, e realmente foi um programa, foi daquele tipo de programas que às vezes percebemos o porquê de às vezes durar 2 horas. Mas sim, um grande obrigado por estarem connosco. Próximo sábado estamos cá novamente. Um grande beijinho aos meus colegas, um grande beijinho e abraço aos ouvintes. Desejo-vos um bom fim de semana e o resto de boa semana. Aproveitem o sol. Quando virem o sol a brilhar lá no céu, pensem em mim, que estou aqui a tremer de frio. E pronto, e é isso. E obrigado por estarem connosco. Beijinhos, abraços. Daniela, podes ir. Posso ir? Então, tá bem. Já vou, peraí, só um pouco. Não, queria também. Sobre isso de ver o sol e pensar em ti, é que isso acontece-me sempre. Eu só não te mando fotografias porque eu sinto que isso é muito cruel, muita crueldade da minha parte. Por isso é que eu não faço isso. Pronto, então, caros ouvintes, espero que tenham desfrutado da nossa companhia. Este programa realmente foi o programa mais animado, ainda bem, não é? Um grande beijinho para todos, uma ótima continuação de bom fim de semana e uma ótima semana. E um beijinho também para os meus colegas, e um abracinho e tudo aquilo que cumprimentos que eles quiserem. E pronto, e até para a semana. Ouvintes, também eu me despeço. Nós vamos ficar então por aqui. Obrigado então mais uma vez também da minha parte pela vossa companhia. Vamos então às quatro músicas e voltamos a encontrar-nos na próxima semana por volta das 8 da noite. Vai aqui o meu desabafo. Isto sem vocês, afinal, é mais difícil do que eu pensava. Aí vem, canta Bahia com. É o amor! Até para a semana! Tchau. Meus olhos brilham quando eu te vejo. Meus lábios tremem de desejo. Rodeiam quando sinto teu calor. O meu coração só fala de amor.

está.